microfone tá tocando. Dá licença aqui, Cris tá ligando. Espera aí, fala negona. Salve, Stephanie. Tô te ligando pra dizer: o bicho tá pegando aqui na SUD SP. Sabe aquele cara que eu quis me envolver? Vixe, desconversou, não segurou o proceder. Falou que me amava entre quatro paredes. Me chamava de neguinha, vem sacia a minha sede. Tipo rainha, achava que estava num trono. Sem coroa, me enganei, tudo não passou de um sonho. Cê é bom entendedor, se liga aí. Eu não sou paga-pau de comédia, sim. Eu sou mina que rala, das que corre junto. Pipa só tá no céu, aqui não rola e não vem com esse assunto. Manda um papo reto pra esse aí no megafone. Vai tomar esculacho rimado no microfone. Se o cara é vacilão, eu nem quero no meu nome. Tá pensando que a negona é trouxa, agora some. Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não contar. Tem que demonstrar, é o mínimo. Respeito, é o mínimo. Postura, é o mínimo. Ser homem, é o mínimo. Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não contar. Tem que demonstrar, é o mínimo. Respeito, é o mínimo. Postura, é o mínimo. Ser homem, é o mínimo. Teu jogo é sujo, nele eu não me encaixo. Ninguém precisa de alguém que te ponha pra baixo. Negar, faça o melhor nessa, faça o despacho. É me perdendo desses tipo aí que eu me acho. Negou, na mó moral não vem com teu relaxo. Não me sujeito, não é bagunçado assim de qualquer jeito. Mas há quem se sujeite, então segue a caminhada. Tem ressentimento aqui, tu não arruma nada, nada. Tua boneca te conheço, nem vencer pedra de tropeço. Eu sei bem o que eu mereço e não é pouco. Pois cê dá valor e não desperdiça o amor. Tá na fase de pecador e diz que o mundo é tentador. Você quer sucesso com várias, eu quero progresso com um. Não quero viver de migalhas, não vejo futuro nenhum. Correndo do que me atrasa, tenho minhas prioridades. Você não será uma delas se não agir com reciprocidade. Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não contar. Tem que demonstrar, é o mínimo. Respeito, é o mínimo. Postura, é o mínimo. Ser homem, é o mínimo. Bota pra andar, vai ficar embaçado se a ideia não contar. Tem que demonstrar, é o mínimo. Respeito, é o mínimo. Postura, é o mínimo. Ser homem, é o mínimo. Demonstrar, é o mínimo. Respeito, é o mínimo. Postura, é o mínimo. Ser homem, é o mínimo. DJ Nato PK, Stephanie. É, bota pra andar. Cris SNJ, é nóis que está. Bota pra andar.